Esta mulher há muito tempo me provoca. Canela, canela. É perigosa, fala mais que pata-choca. Canela, canela. Fala, língua de trapo, pois da tua boca eu não escapo. Fala, língua de trapo, pois da tua boca eu não escapo. Agora deu para falar abertamente. Canela, canela. É intrigante, tem veneno e mata gente. Canela, canela. Fala, língua de trapo, pois da tua boca eu não escapo. Fala, língua de trapo, pois da tua boca eu não escapo.